354.090, pronto, visual ao contrato, tá? 354, mantém o ponto certo. Mantém o ponto certo, 354. Funcionário 6074, no solo 03, agilize, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Zalibro via Alfa, reporte antes da Juliette, 6074. Pono 972, pouso autorizado, pista 90, visto 150 graus, 05 nós, 1095 no ajuste. Viquinho, pouso autorizado na 10 pro gol 1972. O Motion é 6074, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 5 Romeu. Alfa Kilo para o pátio 3, posição 5 Romeu, 6074. 90 alterna no 28, décima 8. 260, 228. Com 0098, submantém o nível de voo 330, felicitado pelo Centro Recife. 330-098. 5-4 autorizado, alinhar e mantém o 0. Além, mantém no 0, bom 3, 5-4. No solo 05, táxi via Alfa, Kilo, para o pátio 3, posição 1 Lima. Táxi via Alfa, Kilo, posição 3, 1 Lima, no gol 972. 354, decolagem autorizada, pista 90, vento 170 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90, 195. Bono 354, decolada ao 06, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, boa, 354. Patrulha Salvador, boa noite, bom 354, cruzamento 700 pés na UCA Aracaju. 354, contato radar, boa noite, suba para o nível de voo 230, via saída PUC. Sobe via, 230, bom 354. Gol na 098, sub mantém o nível de voo 330, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 26.85, 4.5, 4.5, 4.5, Bruno 228, aciona identificação, chegada Bamé de 1 autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 10015. Quatro chame centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45, no 354. Precisa confirmar a mensagem com o 354? Chame centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 2685, 2545, 354, boa. Boa. 28, descendo via para 2000 pés, QNH 1095, autorizado a final do procedimento LS que se rende a pista na zero, reposta estabilizada. 2000, 1095, autorizado a reposta estabilizada. estabilizado, Gol 1228. Gol 1228, completa final, chame torre de frequência 98, decimal 6. 286, Gol 228. Ainda modulou com controle. Opa, senhor, então vamos mandar, obrigado. 228. 1-228, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-5 nós, o ajuste 1-0-1-5, boa noite. 1-0-1-5, autorizado, pouso pista 1-0, boa, 1-228, boa. No solo aos 28, táxi à direita, táxi via Alfa Kilo para o Pacho 3, solução 1, Romeu. Direita, Alfa Kilo, Pacho 3, posição 1, é isso? Posição 1, Romeu, do Pacho 3. 1, Romeu, do Pacho 3, é. 38 na 70, acione identificação, chegada ao médio não autorizada, voando direto e TAP, desça para o nível de voo 050 inicialmente, altímetro na 0 na 5. 050, autorizado Duna, inicialmente. Duna. 3170, desça para 2000 pés, altímetro no 095. Reporte quando em condições Vita Mike Charlie para voar Cimbra e descer para o 1700 pés para aproximação visual para a piscina 0. 22, 1000 pés, 0, 15, 17. Gente, 3170, vou em Cimbra e desça para o 1700 pés, altímetro no 095. Cimbra, 1700 pés, 908 acima identificação, chegada a Bamed 1 autorizada voando direto TAP, desça para o nível de voo 050, QNH 1-04. Voa TAP, desce 050 com... 13970, informo que agora o altímetro na 0 no 4. Na 0 no 4, está 13970. 13970, confirma, está visual com campo? Afirmo, está visual, está 13970. Gente, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98 decimal na correção, 98 decimal 6. Frequência 6, boa noite. Azul 6908, voe Duna, desça sem restrições para 2000 pés, altímetro na 0 no 4, autorizado ao final do procedimento LS Ferreira, pista na 0, reporte estabilizado. 7 voa Duna, 1014, 2000 pés, reporte estabilizado LS Ferreira, pista na 0, Azul 6908. Salvador, boa noite, está 370, final 1-0, marcha travada. Está 370, bom dia, ajustado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 0-4, longe. Autorizado pouso, 1-0, está 370. Salvador, bom dia, voo 7491. Dente da Golf, atualização Ezeiza. Tente a Golf 7491, mantém, escute agora de Golf. Então 13170, na sala 54, zero direita, via taxiway Delta, mantenha o táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 07. Delta, Alfa e Juliette, portão 07, na 370. O 7491, copia. Copia. 3018. Nível 360, via Perzo 197. Decola pista na 0, após a decolagem curva direita. Peixe de saída Arbor 1, transição Alefa. Primeira via Perzo 197. Após, prossiga via rota do plano. Acena 5134, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado, Ezeiza, nível 360, conforme o plano, decolagem curva direita, Arbor, Elefa, depois o 317, conforme o plano, aciona 5134, controle 1208, gol 7491. Correto, 7491 no gol, reparta pronto, pispec, acionamento. Já, amarelo. Equador, voo 7491, no pushback acionamento, posição 1-1. Autorizado, gol 7491, rebote para o táxi. Livre, vamos chamar, obrigado. 6908, confirme estabilizado. Estabilizado, dá algum campo, 6908. 6908, completa sinal, chama torre frequência 98, decimal 6. Completa com a torre 18.6, boa noite, bom dia, 6908. Bom dia. Quem fala bom dia, azul 6908, sinal estabilizado do LFX-Ray. Azul 6908, avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento no meio 0 graus, 059. Pouso, sistema 0, 6908.